Romeu 90 horas com isso, decolado aos 19, à esquerda, decolando tipo 0, como 0 temos levando a tanha no segmento decolagem. Para o cruzamento do campo, curva à esquerda para efetuar o cruzamento, a vertical da cabeceira 1 0. Lógico, vou na esquerda para efetuar o cruzamento do campo, 90 horas com isso. Eu vou 4450, vou chegar da Bona de 1, vou passar o nível 050. Decolado ao 20, chama controle, frequência 120, desse monte 0, 20, tá, 3304. 120, 80, 120, 80. 80, 2080, galera. Alô, bom dia, tá, 3304, decolado na porra, bom dia, tá, 3304, contato na data, sou da Arthur 1, Subamateão, nível 360. 3304. Gol 1230, desce para 2 no teste, ajuste do altímetro 1020, luz elétrica, reporte localizador, pistão 0. Ok, P20, agora, frequência 120, decimal 8. Eu sou o João, 120, decimal 8, agora. 3304, autorizado, direto Alessa. Muito obrigado, Cruze Alessa, 3304. Salvador. Lima, Las Cruzes, 14. Ah, desculpa, não vai dar o curso. Vai chamar o controle 120, décima 8. Controle, não vai dar o curso, não vai dar. E táxi até o ponto de espera da táxi Romeu, chame para ingresso. Estou compartilhando o Delta, papai uniforme, próximo a Red Fort, a 2500 pés também realizando manobras. Celeste 30, direita, via Fox Trot 121 da sua loja. Romeu, papá, de leste papá, autorizado a alinhar e manter isso no sério. 1-0-2-0, 20. Controle de Salvador, é o Papa Tango, Yankee Romeu Bravo. Papa Tango, Yankee Romeu Bravo, prossiga. Dois a bordo, o código é 01140 e entra o Bravo. Tente o Lecão Bravo, direto Serra Whisky Delta Lima, reporte para final para pouso, mantém o código 0140. Bravo. Chanel 6250, via chegada com a média 1, desça para 2, meu pé, ajuste 1020, rebote, localizador, pistão 0. Até a chegada, tráfego sai do setor. Mantenha a presente posição. Romeu, papá, Jete, papá, vento no 300089, ajuste 1020, atenta para a Silisteira, e sua sexta quase autorizada. 4450025, direita Foxtrot 121, 9. 219 na direita Foxtrot, eu acho. 1 parte de leste passada, agora 2-3-6, chame o controle, frequência 1-2-0, decimal 8-0, boa viagem. É, chamar ao controle, 1-2-0, decimal 8-0, papá de leste, papá. Controle Salvador, muito bom dia, o papá Romeu, papá de leste, papá, decolado na sua escuta. Papai Juliette Papá, contrato reserva de colagem, cima para nível de 1-2-0, via saída da mesa. Vindo para 1-2-0, via saída da mesa, Papai Juliette Papá. Papai Juliette Papá, quando possível ser chamado de pouso? É, está. Estou aqui no meu braço. Eu deixo ele levantar a frequência do controle do setor. Sendo identificação dessa via chegada ao mês de 1 para nível de voo 050. Controle estimado de pouso aos 1410, 1410, com a página de papá. Na presente já está autorizado nível 120. Chamado de pouso 1410, em ascensão na presente para o nível 120. Controle Salvador. 7171, acione a identificação dessa via chegada a 4010, eixo do altímetro 1020. É, esperando autorização para ingressar no 44. Tinha 6250, chamei por isso, Salvador, eu conheci na noite desse mal 900. E Quebec, após pista, foi um 4-4, chamei que está livre. Ok, sim. Certo, então, se vocês me atirem, essa chuva em forma estabilizada. Dia 10 mil pés, autorizado até que o rei, reportará estabilizado, então 3-8-9. Tem um Airbus companhia 6 milhas fora, tem condições de ingresso declarado sem parada? Aqui no ativo, você está avisando o contrato que ingresso aqui tem fala sem parada, 6309. Obrigado, ingresso declarado de pista 10, 6160 graus, 0629, ajuste ativo para o 020. Ingresso de fala não no 0639. Chegando 6250, estou de controle? Bom dia, senhor, pode passar uma milha de céu. Gente, continua a aproximação, 320, companhia ingressou para a decolagem imediata, vento 160 graus, 0629, ajuste ao time 1020, aguarde, por favor. Confiado, gente, meu colega, 6250. Oi, moçada. Cheque o trem de pouso, piso 0, pouso alto, já. Aqui, você vai passar para a hora, piso 10, 6201, Xané. Xané, 6311, decorado aos 49, chama o controle agora, frequência 120, decimal 80, boa viagem. Controle 120, obrigado, bom trabalho, 6301. Para o 6309? Obrigado, Leandro. Eu chamo o 6309. 2171, desça via para 2 mil pés, autorizado o sinal de procedimento e ele é sexual, informe estabilizado. Meu senhor Augusto, eu acho que o táxi está usado, então eu posso esperar o táxi Romeu, reporte para ingresso. Tudo bem, doutor Bueno? Meu chamamento é 311, submantenha o nível de voo 340. 340, referência 6309. Uniforme e reporte vertical da rotatória dos Alconcampo. Reportará lá na vertical da rotatória dos Alconcampo, já está com a minha resposta. Onde? Legal, hoje já está 3, 8, 9. Desça para o distrito de tráfego no 1710, ou distrito de tráfego no 020. É 3497, bom dia, autorizado aliás de decorar pista no 0, vento no 50 graus, 0629, ajuste no 020. Quanto é sobre o na paralela? Gente, aguarde, mantenha até o escrito ali na guarda, instruções para o sobre o do alfabeto. Lembra o meu verso, confirma o modo Charlie acionado? É o 0140, senhor. Gente, não recebo o modo Alfa e o Charlie. Ele vai normal, identifique. Papá, Juliette Papá. Mantenha 120, trânsito com 120, aguarde. Trânsito 3, essa comunicação. Marca acionamento e táxi, chame fora da coragem, Marca. Fala, Marcão. Alô, Com 2171 autorizado então, obrigado. Passar tango delta, papalho forma, completar o 360 da presente com curva pela esquerda, final no 7 autorizado, é forte na curta, aguardando a autorização para o toque em medida. Após o completar o, a espera, conseguirá para pouso na 17 e recordará 360 aguardando a autorização, delta papalho forma. Deslocamento e decolagem, vento número 0 graus e menos 2 nós. Após decolagem, na vertical de lado, evitando a final no 7, estamos se aproximando da busca. Pela esquerda, temos um tráfego aproximando pelo oceano, aproximando a 35, já tráfego superado. Curva esquerda para a perna do vento, pista 17, suba para 1.510. Delta Papai Noel 4. Curva esquerda para a ingressa na perna do vento, 1.510. Delta Papai Noel 4. 1.510. Delta Papai Noel 4. Deseja manter o nível de voo 1.00. 7, manter o nível de voo 1.00. Reporte novamente. Fizemos uma venda check no trem de pouso, pista 35, tráfego avistado, vento 1.40 graus com 8 barras, pouso 3.35, não é? Delta, Papa, uniforme, pouso final. Pouso final, Delta Papa, uniforme. Gente, mantendo o vento, aguarde pra base. Mantendo o vento, aguarde para a base, Delta Papa, uniforme. Romeu, nós vemos as pistas no solo 1-4. Libere a pista à esquerda ou à direita após o backtrack e aguarde para regressar a pista. Ah, Tango Delta, o telefone fala autorizado, base, chama o sinal baixado, trabalho de fato. Autorizado, base, reportará no final, Delta Papai Antônio. Eu, Charlie Alpha Fox. Reporte pronto para a decolagem. Delta, Papai Uniforme, vento 1-0 graus, já tudo nosso, coisa autorizada, pista 1-7. Autorizado, Delta, Papai Uniforme. Gente, o Papá, Romeu, Tiago, Alfa Fox, tráfico que tínhamos informado já ultrapassou ele quando em marco, outro final no 7. Tem um tráfico adicional, informe fora do solo aqui em Salvador, vento 1-0 graus, já tudo nosso. No altímetro 020, chame o fato do solo, já é uma palavra. Pessoal, eu vou concentrar a rota agora. Gente, Papai Noite, olha essa Fox, decolado aos 1-6, com toda a rotatória então, aguardando para vocês de comunicações. Para a diferença, Papai Fox. Delta Papai Uniforme, sol 1-7, táxi autorizado até a bata, chame de pista livre, Delta Papai Uniforme. Papai Uniforme, novembro, acho que o uísque, siga o Papa 28 Alfa Companhia até o pátio da bata, chame de pista livre.